Miranda compra, Miranda vende, Miranda troca, Miranda financia, Miranda telefones, escritório e sede própria, Avenida Francisco Grisério, 1046, sétimo andar, conjunto 73. Farmácia Santa Rita de Cássia, de Alcides Carnier, Buarque de Macedo, 815. Sanitária Campineira Limitada, materiais para construções em geral, vendas a prazo em 15 meses sem entrada. Sanitária Campineira, Avenida das Amoreiras, 1823, no São Bernardo, fones 85544-84455. Brasil, Campinas, sábado à noite. Passam nuvens no céu que vão para o mar. Parecem lenços brancos que choram nosso amor. Meu Deus, como te amo. Não é possível apertar entre os braços tanta felicidade. Beijar teus lábios perfumados e perto. Nós dois apaixonados como ninguém no mundo. Deus, como te amo. Tenho vontade de chorar. Em toda a minha vida, jamais eu encontrei um bem assim tão caro. Um bem tão verdadeiro. Quem pode parar o rio que corre para o mar? E as aves do céu que voam para o sol? Quem pode mudar o amor, o meu amor por ti? Meu Deus, como te amo. Não é possível apertar entre os braços tanta felicidade. Beijar teus lábios perfumados e perto. Nós dois apaixonados como ninguém no mundo. Deus, como te amo. Meu Deus, como te amo. Meu Deus, como te amo. Il cielo passano le nuvole che vanno verso il mare. Sembrano fazzoletti bianchi che salutano il nostro amore. Io come ti amo, non è possibile avere fra le braccia felicità, baciare le tue labbra che odorano di vento, noi due innamorati come nessuno al mondo. Io come ti amo. provato mai. Un bene così caro, un bene così vero. Suave murmullo de tu suspirar, como ríe la vida si tus ojos negros me quieren mirar. Y si es mío el amparo de tu risa leve, que es como un cantar, ella quieta mi herida, todo, todo se olvida. El día que me quieras, la rosa que engalaña se vestirá de fiesta con su mejor color. Al viento las campanas dirán que ya eres mía, y locas las fontanas se contarán tu amor. La noche que me quieras, desde el azul del cielo, las estrellas celosas nos mirarán pasar, y un rayo misterioso hará nido en tu pelo, luciérnaga curiosa que verá que eres mi consuelo. Eu sinto nos meus sonhos o suave murmúrio do teu suspirar. Teus olhos parecem dois sóis resplendentes a me iluminar. Teu riso é como a brisa que passa de leve chegando do mar. Alvorada de ternura, todo um sonho de ventura. O dia que me queiras, a rosa tão singela, vestindo-se de festa, terá mais linda cor. Os sinos da capela dirão ao vento errante, contando para o mundo a história deste amor. A noite que me queiras, no azul do firmamento, estrelas radiosas virão nos ver passar. A brisa perfumada no aroma das roseiras transformará em sonho e glória a noite em que tu me queiras. Sinto nos meus sonhos o suave murmúrio do teu suspirar. Teus olhos parecem dois sóis resplendentes a me iluminar. Teu riso é como a brisa que passa de leve, chegando do mar. Alvorada de ternura, todo um sonho de ventura. O dia que me queira, a rosa tão singela, vestindo-se de festa, terá mais linda cor. Os sinos da capela dirão ao vento errante a nova triunfante, a história desse amor. A noite que me queira, do azul do firmamento, estrelas radiosas virão nos ver passar. Transformará em sonho e glória a noite em que tu me Seu Salesiano, Nossa Senhora Auxiliadora, tudo para você. Do pré à universidade. Pré, primeiro grau, segundo grau. Humanas, exatas, biológicas e supletivo. E mais, música, teatro, fanfarrã, inglês, datilografia, videocassete. Liceu Salesiano, Nossa Senhora Auxiliadora, 86 anos educando a juventude brasileira. 1h46 na Cidade Princesa, Campinas, sábado à noite. Adeus, meu grande amor. jamais voltará. Deixou os meus caminhos e eu não posso. Biondi. Pra sempre te amarei e sempre lembrarei das coisas desse amor que não morreu. As cartas que escrevi, retratos a lembrar. Lembranças desses dias tão felizes, palavras que a memória lembrará. O tempo passará, mas não apagará as marcas desse amor que é teu ainda. Sempre, sempre eu te amarei por toda a vida. Na cidade princesa. E aqui, senhoras e senhores ouvintes, colocamos um ponto final no programa Campinas, sábado à noite. Trabalhos técnicos e efeitos musicais do Ayrton Amorim. Apresentação Durval Getúlio Vargas Biondi. estaremos novamente com vocês no próximo sábado, às 22 horas e 30 minutos. Tenham todos uma boa noite. Sai do ar, senhoras e senhores ouvintes, as emissoras de ondas médias curtas tropicais, Rádio Brasil de Campinas e Rádio Brasil de Valinhos, 4.785 kHz, 63 metros, alcance internacional. Rádio Brasil de Valinhos, 1.270 kHz. Transmissores, Divisa Campinas Valinhos, Estrada Velha. Trabalhos técnicos, João Manísio. Central Técnica, Ayrton Amorim. Escritórios, estúdios, Avenida Benjamin Constant, 1214, 5º andar, Edifício Prudência. Estaremos no ar logo mais, às 4 horas, com a nova programação. A todos, o nosso bom dia. Aquele imenso amor que nos teus braços esqueci, devolve, que eu te devolvo ainda essa saudade infinda que eu tenho de ti. Vinte e três horas, 55 minutos na Cidade Princesa. Chegamos ao final do programa e do ano de 1982. O nosso agradecimento do Durval Biondi e equipe, do Ayrton Amorim, do Candeeiro, Sinésio Pedroso, toda a equipe da Rádio Brasil, desejando a vocês toda a felicidade do mundo por este ano que termina e este ano que se inicia. Salve o 1982. Salve o 1983. Porque felicidade não existe. Existem momentos felizes como esse que nós estamos passando agora, brindando, erguendo uma taça de champanhe, elevando a mãos aos céus, agradecendo a Deus por mais este ano. Porque, meus amigos, tantas coisas acontecem durante um ano, coisas boas, coisas ruins. Então, nós devemos aproveitar o momento feliz que nos é reservado, porque ninguém sabe o que nos aguarda. A valsa da despedida, eu gostaria que o Ayrton colocasse bem no comecinho, e depois, logo em seguida, fim de ano, esta mesmo, vamos ouvir aí na íntegra esta valsa, e oferecer a todos os nossos ouvintes e anunciantes, desejando um feliz ano novo, com muita paz, muita saúde. Não digo muito dinheiro, porque dinheiro não traz tanta felicidade. Amor, paz e saúde, isto sim. Vamos ouvir. João Dias canta para vocês. Valsa da Despedida. Técnicos e efeitos musicais do Ayrton Amorim. Apresentação Durval Biondi, nós colocamos um ponto final no nosso programa de hoje, desejando a você um feliz ano novo. Salute per tutte quanti. Salve o 1983. Fique na Brasil porque o Candeeiro vem aí com um programa todo especial de fim de ano para vocês. Arrivederci. Tchau, moleco. Seis minutos de um novo dia. Lembra-se, amor, do tempo que nós nos conhecemos? Quisera aprender esse tempo junto a mim. Tive medo que algo destruísse nosso edilho, diluísse nossos sonhos, e o fim chegasse. Quisera limitar o tempo que tive suas mãos segurando as minhas. Quisera eternizar as horas em que estávamos juntos. Mas o fim chegou. O tempo escapou de nossos olhos, levou-me você, como o vento leva as folhas de outono. Esse tempo ainda quer nos separar mais, mas eu te amo. Eu te amo como nunca. Não posso vê-lo, amor, mas na distância que nos separa, sinto a serenidade de um amor que cresce calado. Amo-te cada vez mais. É, já não reclamo teu carinho, tua presença. Não reclamo, afinal, nada. Sei que até o fim irei viver nesta bruma de recordações que acumula a alma e me leva à melancolia. Mas, sabe, amor, mesmo sem você aqui, é bom viver. Sei que terei até o fim a lembrança do teu rosto sempre sereno, sempre sorrindo a me olhar, e aquela vontade de segurar esse seu rosto em minhas mãos e dizer tudo aquilo que eu já não podia mais aguardar em mim. Amo-te e sou feliz mesmo sem tê-lo ao meu lado, porque tenho você dentro de mim. E quando as coisas vão mal, penso em você e tudo se torna tão lindo. É bom viver deste amor. É tão bom não te esquecer. É no amor que tenho depositado todos os meus dias. É neste amor que me abandono. Nada exijo de você, amor. Só peço a liberdade de te amar até a eternidade. Thank you. Durval Biondi. Saber de amor pensei, mas só agora eu sei quanto me enganei. Você chegou e veio. Acende em teu olhar uma estrela azul e então o amor que eu tenho para dar saberá. Farmácia Santa Rita de Cássia, de Alcides Carneiro. Medicamento sempre renovado. Farmácia Santa Rita de Cássia, o Acre Macedo, 815. 0:15 de um novo dia. Campinas, sábado à noite. Amar é sentir as belezas da vida. É chorar às vezes de alegria. Sorrir quantas vezes perdida em meio a uma grande nostalgia. É construir tantos castelos. É viver numa choupana de beijos sempre a ver duelos. Assim vive quem ama. Amar é ter muita esperança. às vezes, ser tudo diferente. Falar talvez como criança, vivendo apenas o presente. Não sei porque fiz este verso, se jamais amei alguém. Meu coração é um deserto onde não vive ninguém. Perdão, eu disse não ter amado. É que vivendo já olvidei que outrora vivi ao teu lado e desgraçadamente te amei muito. Onde você estiver, não se esqueça de mim. Com quem você estiver, não se esqueça de mim. Eu quero apenas estar no seu pensamento, por um momento pensar. Você pensa em mim. lembra de mim. Eu quero apenas estar por um momento pensar que você pensa em mim. Sanitária Campineira Limitada. Materiais para construções em geral. Vendas a prazo em 15 meses sem entrada. Sanitária Campineira, Avenida das Amoreiras, 1823 no São Bernardo. Fones 85544-844-55. Emissoras da Rádio Brasil falando simultaneamente das médias curtas tropicais, apresentando para vocês a cadeia dos corações apaixonados, para você ouvir, amar e sonhar. Campinas, sábado à noite, 0h26 de um novo dia. Há muito tempo nós nos amamos em segredo, e este amor foi crescendo, crescendo, pouco a pouco, bem devagarinho, e hoje tomou conta de todo o nosso ser. Apesar deste amor ser impossível, não podemos ignorá-lo assim tão simplesmente. Por seres comprometida, não és prisioneira e nem perdeste a razão de viver a tua vida. No teu íntimo ainda vibra aquele amor e o romantismo próprio de tua idade. És muito jovem, estás na idade do amor. Uma vida que poderia ser ainda de sonhos, alegrias e romances, porém, já tens sobre os teus ombros a pesada cruz da responsabilidade de uma mulher casada que vive sem carinho. Ele pode te vigiar para ver aonde você onde você vai, aonde você anda, mas não poderá nunca vigiar e nem mandar no teu coração. Não quero e nem tenho intenção de destruir o teu lar, mas também não posso deixar de te amar. Continuaremos a nos amar assim separados, porque para o amor nada é impossível. Assim eu te peço que em nome deste amor, embora me amando, continues junto ao teu querido. Eu continuarei na minha estrada sozinho, levando comigo a tua lembrança e em meu coração este amor escondido e proibido. Seguirei o meu caminho, sabendo que ainda poderás ser feliz quando me esqueceres. Esqueça-me, por favor, porque eu ainda muito te amo. Veja só que tolice nós dois brigarmos tanto assim. Se depois vamos nós a sorrir, trocar de bem no fim, para quê maltratarmos o amor não se maltrata, não. Para quê, se essa gente o que quer é ver nossa separação? Brigo eu, você briga também, por coisas tão banais. E o amor, em momentos assim, morre um pouquinho mais. E ao morrer, então é que se vê que quem morreu fui eu e foi você. Pois sem amor estamos sós, morremos nós. Então se deu a tarde e no fim o encontro aconteceu. Que surpresa pra mim, depois de tanto amar, de repente eu te vi, na calçada me olhar. E o que senti, difícil de explicar, na rua em frente a ti, tanta gente a passar, e a passar entre nós, nesse instante fugaz, lembranças nada mais. Parece incrível, naquela hora eu via que a gente bem podia tudo de novo começar. Mas fui andando pela calçada porque chamar agora quem nunca soube voltar. Porque já